O projeto vai permitir valorizar os produtos e os recursos do território, produtos e recursos que até agora não têm qualquer valor de mercado e, portanto, vai permitir valorizar subprodutos da agricultura, lenha que existe nos terrenos e que não é utilizada, os produtos ou subprodutos que resultam da limpeza dos pinhais e, portanto, vai permitir a essas pessoas também ter uma fonte adicional de rendimentos com a grande vantagem de que torna os terrenos menos propícios aos incêndios, criando aqui mercado para algo que não tem valor de mercado. E, por outro lado, encontra-se, através de uma tecnologia altamente inovadora, novas matérias-primas para se criar o biofuel e, portanto, aqui também diminuir a nossa dependência face ao petróleo. Isto, se conseguirmos industrializar, levar este projeto para a escala das indústrias, vai permitir grandes investimentos no país, mais uma vez aumentar ou diminuir a nossa dependência face ao petróleo, e portanto, é algo extraordinário, eu diria.